reuniões dos quatro membros normais e lideradas por John Dwyer, os Dioces, desta vez a trazerem também com eles o excelente músico Lars Finberg, dos não menores Intelligence. É o seu último trabalho, Karen Crawler, The Slash, The Dream, e arrancamos com Contraption, Soul Desert. Não esquecer que ainda durante esta primeira hora iremos ter uma entrevista com Capitão Pedro, o vocalista dos portugueses Capitães da Areia. Olá, bem-vindos ao Orelha Extra. Primeira parte de Orelha Extra de hoje com os Dioces e depois a regressada Sharon Van Etten. O novo disco chama-se Tramp, teve a produção de Aaron Dessner dos The National e traz por aqui alguns e bons convidados, como é o caso de Zach Condon dos Beirut ou mesmo Juliana Barwick, entre mais alguns membros dos The National. Ouvimos Warsaw, o tema que iniciou o disco, e saltamos para Serpents, Sharon Van Etten. O novo Tramp. Oh, Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Os Capitães da Areia, dois temas por aqui, o já escutado Brincos de Cereja e a seguir Portas do Sol, e logo depois a conversa que tivemos já alguns dias atrás com Capitão Pedro, vocalista e letrista dos Capitães da Areia. Depois, durante a segunda e última hora da Orelha Extra, vamos divulgar uma mixtape, uma compilação que os Capitães da Areia nos fizeram com temas de sua preferência. We'll be right back. tentei-te de novo por não me calar. Recordo as portas do sol. Pagámos os danos desta canção. Corrida abaixo, pés acima do chão. Recordo as portas do sol. Estrada velha, casa antiga, pus o dedo na tua ferida. Estrada velha, casa antiga. Ao lançamento do disco, nós fizemos-nos ouvir. Nós demos cerca de 50 concertos num ano e meio. Uhum. Não foram concertos grandiosos a nível de espaço, não é? Uhum. Mas foram fundamentais para nós ganharmos uma maturidade musical que pretendemos alcançar. Uhum. Apontam-se também como referências para a música que vocês fazem, os Heróis do Mar ou mesmo o GNR, mas penso que a vossa bop se pode colocar também ao lado, se calhar, de outras bandas portuguesas mais desconhecidas, como os Radar Kadhafi ou os Requiem pelos Vivos. Foi deliberado da vossa parte recuperar este tipo de som, ou seja, observam algum tipo de agenda programada ou simplesmente a vossa música reflete as vossas preferências? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acredito que a nossa música reflete é um reflexo das nossas influências verdadeiras, das nossas influências, aquelas coisas que nos marcaram durante a nossa vida breve, não é? Da nossa infância e da nossa adolescência. Aquilo que nós ouvimos durante essa fase ficou. ficou em nós e portanto óbvio, neste disco acaba por estar muita dessa coisa espelhada. Nós tentámos inovar, ou seja, nós tentamos compor, uhum. compor coisas ao nosso gosto, coisas gostamos de experimentar sons e experimentar muita coisa que pelo menos não tínhamos tido ainda contacto com esse tipo de som, mas obviamente que as primeiras tentativas ou assim acabam por ter sempre um cheirinho de coisas que bebemos durante os primeiros anos de vida. Sim, claro. Quando eu digo primeiro, destas duas décadas, não é? Uhum. E por isso compreendo perfeitamente que nos apontem algumas referências, porque na verdade são, quer dizer, se, provavelmente se nós tivéssemos nascido na Ásia, tínhamos outro tipo de som, porque teríamos outras referências. Obviamente. E no nosso caso acabamos muito, não nos queremos colar a ninguém, ou seja, queremos fazer as coisas à nossa maneira, mas obviamente que há referências que estão lá, quer dizer, à vista de toda a gente. E vocês não as negam, elas existem, elas estão lá, denotam-se na... Existem porque, quer dizer, não podemos fugir à verdade e nós ouvíamos, durante os nossos anos de vida, não é? Nós ouvimos Heróis do Mar, ouvíamos GNR, ouvíamos Lena d'Água, ouvíamos Clube Naval, ouvíamos Madre Deus, ouvíamos isto, aquilo e aquilo outro, ouvíamos Neladeiras, ouvíamos uma data de música, uma série de música portuguesa que se calhar na altura, enquanto muita gente já estava a ligar-se à MTV e coisas assim, uhum. nós ainda andávamos a tentar esperar que não tivesse ninguém na sala para ir roubar uns discos antigos e ouvi-los sozinhos. E depois só passado 10 anos contar aos nossos pais que os tínhamos roubado. Uhum. E esse tipo de coisas, esse tipo de brincadeiras foram-nos muito valiosos, honestamente. E vocês fazem disso um bocadinho uma vossa bandeira. Vocês são uma banda portuguesa e por que não assumir mesmo, em vez das influências estrangeiras, primeiro as influências portuguesas? Sim, as influências estrangeiras também existem. Claro. Mas mais a nível instrumental. Ou seja, mesmo os Beatles, algumas referências do mundo africano, porque também há alguma raiz africana num elemento da banda, no Capitão Tiago, e essas referências também existem, as referências estrangeiras. Agora, eu falo sobretudo pela voz ou pelas letras, que é isso que eu consigo dizer a verdade pura, e deve-se muito àquilo que seja em Portugal, e não tenho problema nenhum em pôr isso à frente daquilo que é que seja, que eu tenho muito gosto. Claro. E como é que é o processo de composição dos temas? Vocês normalmente juntam-se num espaço de ensaios, que um de vocês leva uma ideia e partem depois aí para a composição dos temas? Nós temos duas hipóteses, vá. Não nos chamaria hipótese, temos dois formatos. Um é o Capitão Tiago, que leva uma sequência de acordes e uma ideia rítmica e começa a pôr a banda a tocar isso que ele tem na cabeça, a nível instrumental, e eu vou estando lá a ouvir aquilo repetidas vezes, até criar uma melodia para a voz e depois escrever a letra. Uhum. Ou seja, a voz nasce depois. E há outro formato, que é o Capitão Tiago e eu juntamos e fazemos uma música em formato canção, ou seja, nasce a guitarra ao mesmo tempo que nasce a voz e depois a banda complementa e completa isso com o baixo e com os tambores e com a bateria. E no caso mais específico do Capitão Pedro, como é que funciona em termos líricos? Como é que existe a criação das letras? Isto também porque há aqui um tema muito específico neste vosso primeiro disco, né? Começa logo pelo título, O Verão Eterno, e depois todos os temas andam à volta desse universo, do universo da praia, do sol, dos amores casuais de verão. Ou seja, todas as letras foram criadas para este disco, tendo em mente todos estes temas? Não. O nome do disco foi a última coisa a surgir. O nome do disco foi um bocadinho o, como se fosse o laço num presente, ou seja, temos tudo pronto e agora vamos batizar este disco e batizámo-lo como o Verão Eterno dos Capitães da Areia. Mas é importante referir que há três canções que foram escritas pelo Manuel Fúria, dos Golpes, e algumas delas foram escritas entre nós os dois e depois outras foram escritas por mim, pronto. Mas essas referências líricas que apontou estão mais que corretas. Estão mesmo corretas. Muitos desamores e muitas paixões e sobretudo são muitas histórias de amor contadas na primeira pessoa. Pronto, para além destas letras das canções refletirem, como disse, este imaginário do sol, da praia, dos amores de verão, existem também algumas referências, por exemplo, e num dos temas, a poetas portugueses. Foi deliberado para mostrar que afinal até existe alguma cultura literária. Isto é uma pequena provocação, como é óbvio que eu estou aqui a fazer, da parte de quem cria as letras. E também, por exemplo, quanto à referência a alguma música popular portuguesa expressa em alguns versos num dos temas. Como é que aconteceu esta entrar aqui em funcionamento, esta referência aos poetas portugueses e também aos versos de um tema popular português? Aconteceu casualmente? Os versos do tema popular, por acaso, está a referir-se a qual das canções? Por acaso, há duas. Salvo erro, aos 17 anos, acho. Okay. Eu. Porque as raparigas da minha idade. Sim. Também começam, ou seja, há um cantar, vá, na Ilha da Madeira, que começa com as raparigas da minha idade andam tão longe da verdade. E pronto, e começou daí. Essa propriamente não tinha chegado. Pronto, não, é muito difícil alguém chegar lá. Porque, quer dizer, é cultura madeirense. E muita gente não está. E eu mesmo sei porque fiz por saber. Mas não é muito óbvio. Mas quanto há dos 17 anos. É por 17 anos e as outras referências que estava a falar, quer dizer, as referências justificam-se todas a partir do momento em que são boas. Ou seja, nós fazemos questão de não digo homenagear, mas de fazer uma vénia a tudo o que é bom. Tudo o que é bom e que, infelizmente, ou não, isso depois cabe a cada um, mas não é valorizado como devia ser valorizado nos tempos que correm, porque sem dúvida alguma que há coisas que foram feitas e há pessoas que fizeram bastante pela cultura em Portugal que merecem a devida vénia. E estamos de acordo, por exemplo, se calhar, em que há uma enorme falta de música feita por cá no nosso país que reflita um país de sol, praias, descontração e não só de saudade, melancolia, de fado, afinal. Foi para preencher este vazio que vocês surgiram, querem criar um, chamemos-lhe, tropicalismo à portuguesa, até o nome parece indicar. Sim. Isso faz sentido, o que é que há a dizer, quer dizer, nós quase não nos importamos de fazer versões tropicais de fado, não é? Quer dizer, se nos pedirem, nós fazemos. A nossa ideia é simplesmente que as pessoas se divirtam, que as pessoas dancem, que as pessoas sorriam a ouvir as nossas canções ou nos nossos concertos e que batam palmas e que dancem umas com as outras e com pessoas desconhecidas e que sejam muito felizes. Porque eu não acho que nós sejamos um país de gente triste ou de gente saudosista ou o que seja, mas muitas vezes dão prioridade às coisas negativas em vez das positivas. E portanto, o que nós queremos é tocar ao vivo, dizermos quem somos, mostrarmos as nossas canções e queremos mesmo ver as pessoas a nem que seja só a bater o pé no chão, isso já nos causa bastante alegria. Porque é mesmo, não digo que seja uma missão nossa, mas é uma vontade muito grande. É ver as pessoas com vontade de existir, ver as pessoas mesmo felizes. É uma coisa que nos dá gosto. Claro. E não pensam que alguém vos possa achar demasiado ligeiros nesse vosso intento de quererem apenas que as pessoas sorriam e sejam felizes ao escutar a vossa música? Ligeiros? Como assim? Desculpe. Que não possa haver, se calhar, um bocadinho mais de introspeção, um bocadinho mais de reflexão sobre temas, chamemos-lhe, mais interessantes para as pessoas, mais importantes de um momento até mais difícil que o país atravessa agora. Sim, mas é verdade, mas nas nossas canções também, aliás, pelo menos pegando nas letras, as letras são puramente introspeção, quer dizer, com que depois as pessoas se identificam ou não. Mas as letras não, apesar de serem cantadas de uma maneira alegre, quase todas, não diria alegre, mas quer dizer, mas cantarolada. E o cantarolar já faz com que tenha reticências alegres, mas as letras são coisas com uma seriedade exposta, não são coisas ditas por ficar bem ou por dizer. Agora, é também óbvio que há pessoas que têm, há pessoas que, como todas as pessoas, têm as suas preocupações no dia-a-dia e provavelmente não estamos na fase ideal para andar. Não estamos em tempos de alegrias, não é? Uhum. Não sei se era aí que estava a querer chegar, mas quer dizer, mas no que nós pudermos contribuir para que as pessoas se esqueçam um bocadinho disso e consigam espelhar algum otimismo, se nós conseguirmos isso, nós estamos muito bem. Se nós conseguirmos isso, estamos mesmo felizes. Porque, não, quer dizer, eu não estava a querer dizer que as pessoas têm que andar sempre felizes ou que têm de ignorar os problemas e andar felizes constantemente. Agora, o que eu acho é que as pessoas, apesar de um dos últimos versos diz que todo dia é dia de viver e é um bocado, e é um dos últimos versos da última canção, da penúltima canção, e é um bocado isso, quer dizer, nós queremos é que as pessoas, se por acaso num dia nos virem, que aproveitem esse dia para se sentirem bem. Não, eu, apesar de estar a fazer esta pergunta, eu penso precisamente assim como você. Acho que faz muita falta este tipo de música mesmo, não é? Quer dizer, não será uma música que as pessoas deverão ouvir todos os dias, e toda a música tem o seu momento, não é? Mas sem dúvida nenhuma, no panorama musical em Portugal, e esta é a minha opinião muito, muito, muito própria, como é óbvio, sou eu que estou aqui a manifestar, fazia muito falta mesmo uma banda como vocês, uma banda que traz alegria e que espelha mesmo aquilo que eu acho, a minha opinião, é o nosso país. O nosso país não é só o fado e a melancolia, muito pelo contrário, um país de sol quase todo o ano, de belíssimas praias, de termos uma vida tão, tão, tão descontraída, e deveríamos ter mesmo, o clima assim o propicia. Fazia muito falta no panorama musical destes tempos uma banda como vocês. Óbvio que as perguntas que eu faço é para tentar explicar um bocadinho também, que você me responda qual o vosso... As perguntas fazem todo sentido. Agora eu é que não, pronto, acabo por dar a resposta também que para mim faz mais sentido. Claro. E o que eu acho é que tem, isto resume-se tudo à perspectiva com que as pessoas olham para a mesma realidade. Quer dizer, nós, a realidade pode ser a mesma para duas pessoas, e uma olhar com uma perspectiva positiva, otimista, e outra olhar com uma perspectiva diferente, do lado, ou de rotista, não é? Uhum. E nós olhamos com uma perspectiva otimista, quer dizer, nós preferimos acreditar que as coisas são possíveis de acontecer e que vale a pena acreditar que o final é como nos contos de fadas, em que vivem felizes para sempre. Uhum. Pronto, agora, quer dizer, podemos ter muitas ilusões, mas vamos acreditando nisso. Uhum. Continuando com outra provocação, eu até acho que vocês se poderiam tornar bastante bem os Beach Boys da Califórnia da Europa, sem dúvida nenhuma, não é? Quero dizer, Beach Boys da Califórnia da Europa. Sem dúvida. Provavelmente essa frase eu acabei de. Eu vou, se me permite, eu até vou escrever essa frase. Sem dúvida, porque, sem dúvida alguma. Porque essa frase pode dar muito jeito para conseguir concertos. E é muito boa. Por acaso essa frase também é muito boa. E não é uma provocação, quer dizer, não entendo isso como uma provocação, eu acho, isso deixa-me feliz, quer dizer, aparentemente tenho uma pessoa, sempre que nos fazem comparações, a verdade é que nos fazem boas comparações, por isso, quer dizer, não somos nada do tipo de rejeitar comparações, claro. Temos é de, até ficamos muito contentes e geralmente agradecemos sempre, não sei que seja uma coisa mesmo muito fora e que... tínhamos alguma dificuldade em compreender a razão. Claro, não é? Mas no caso dos Beach Boys, quer dizer, pelo amor de Deus, que se um dia formos os Beach Boys da Califórnia da Europa, seremos mesmo felizes, meu Deus. Ok. Em relação a concertos, a espetáculos, vocês já andam em digressão, obviamente, para promover este vosso primeiro disco. Especificamente, há alguma coisa programada, por exemplo, para Coimbra ou para o sul do país? Refiro-me a estes locais em concreto, porque é onde o programa vai para o ar. Por acaso, por um dia, não consigo confirmar as datas, porque eu sei amanhã as datas todas, mas nós vamos agora fazer uma tour de FNACs, e vamos passar pela FNAC, ou seja, vamos fazer as FNACs de Lisboa e do Norte, e vamos fazer também a de Coimbra, Leiria, e provavelmente, nós em princípio só vamos falhar a FNAC da Madeira, por questões... logísticas, que ainda não somos milionários, mas em princípio só vamos falhar essa FNAC, vamos tentar ir dar um salto à de Viseu também e à do Algarve, que eu por acaso agora não estou a lembrar onde é que fica. Fica na Guia, em Albufeira. Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Só que o que nós estamos a tentar conciliar é as deslocações às FNACs, conciliá-las com uns concertos mais próximos das pessoas, ou seja, uma espécie de café-concerto. E tentar, desde que consigamos ter tempo para não empatar com nada, gostávamos muito de fazer ainda uns café-concertos pelo meio. E essas datas vão ser anunciadas dentro de 2 dias e estarão disponíveis. Devem ser mesmo anunciadas a nível da comunicação social, mas também vão ser anunciadas na nossa página no Facebook e no MySpace e assim. E se quiser deixar o endereço já agora, para quem estiver interessado e puder consultar essas datas. Sim, é www.facebook.com/ Capitães da Areia, com 2 As e sem o til. E pronto, Capitães da Areia, sem o us também, não tem o us e tem os 2 As. E lá vão ter as datas todas anunciadas, mesmo em breve. Só falta mesmo sabermos uma ou outra, mas quer dizer, vamos começar por aí. Vamos começar por anunciar o disco enquanto não está tempo de concertos na rua. Vamos anunciar o disco bem fechados nessas lojas habituais, não é? E durante a segunda quinzena de fevereiro e a primeira quinzena de março. E depois esperemos que o calor chegue a tempo, chegue cedo, porque nós temos mesmo com muita vontade de começar a tocar nos palcozinhos. Por enquanto é só esses showcases das FNACs que estão programados, espetáculos mesmo em outros eventos, não. Neste momento a única coisa que está fechada é isso, ou seja, estaria a mentir se quer dizer, porque não tenho mais nenhuma data em concreto para breve. Mas durante o mês de maio e junho até já temos algumas coisas marcadas, felizmente. Pronto, os vossos planos para o futuro mais imediato passa mesmo só para aí, não é? Concertos ao vivo, o disco também foi lançado recentemente. O nosso plano a curto prazo é agora as FNACs e depois tudo o que for semanas académicas e semanas académicas e queimas das fitas e etc, etc. Quer dizer, tudo isso faz parte das nossas, do nosso plano ao plano de assalto aos palcos nacionais. Ou pelo menos a vossa vontade em tocar o máximo possível de norte a sul do país. Sim, sobretudo chegar às pessoas, nem que seja num cafezinho, nós não nos importamos de tocar, nós queremos é chegar às pessoas. Ok, Capitão Pedro, obrigado por esta conversa aqui connosco na Orelha Extra e também pela mixtape que nos fizeram, que ainda não nos chegou, mas deve estar a chegar em breve, de certeza. Não sei está se... a chegar, vai sem comentários, mas está a chegar de certeza absoluta. Não sei se quer acrescentar alguma coisa à escolha das músicas que fizeram, que, como é óbvio, ainda não chegou, eu não sei qual foram as escolhas que vocês fizeram, mas... A escolha, por acaso, eu acho que vai gostar, porque está engraçada, mas a escolha tem muito a ver com... Está uma mistura entre canções que escutávamos há uns anos e canções que escutamos no imediato. Uhum. Ou seja, resolvemos equilibrar a coisa dessa maneira. Não vamos dar só coisa. Vamos tentar explicar um bocadinho a existência da sonoridade do disco, apresentando esta mixtape. Mas não são de todas as nossas inspirações, ou seja, nós não tentámos imitar aquilo. Mas são as coisas que nos fazem sentir bem ouvir no dia-a-dia. Sim, é o vosso gosto pessoal estar lá refletido e não propriamente as vossas influências. Nós preferimos até fazer isso. Foi mais desafiante pegar num curto número de canções que nos fizessem sentir bem do que propriamente estar aí buscar influências. Uhum. Porque isso cada um depois tende a apontar como melhor achar. Uhum. Mas está uma mixtape completa, está engraçado. Foi a conversa que tivemos há já alguns dias atrás com o Capitão Pedro, vocalista e também letrista dos portugueses Capitães da Areia, e como ficou bem patente agora no final da conversa, e que vai para o ar durante a segunda e última parte da Orelha Extra, a mixtape, com, salvo erro, 8 temas que os Capitães da Areia escolheram e que são da sua preferência. E claro, continuamos com a música dos Capitães da Areia. Mariana, bem me quer. No teu silêncio, há coisas a acontecer nesta ação imaginária. Mariana, bem me quer. Toda a terra agora treme, teme por te ver chegar. Tivesse 17 anos e levar-te para dançar. Beija-flor no teu silêncio, há coisas a acontecer na estação imaginária. Mariana, bem quer. Toda a terra agora treme, teme por te ver chegar. Tivesse 17 anos e levar-te para dançar. Há lírios no teu segredo, há pistas por desvendar. Grande reino das berlengas, Mariana, és o meu pai. Ai, toda a terra agora treme, teme por te ver chegar. Tivesse 17 anos e levar-te para dançar. dos olhos para sempre. Cantiga em modo equatorial. Restauraste a tinta permanente, o nosso amor, o nosso litoral. Tanta beleza, tanta riqueza. Tanta beleza, tanta riqueza. Como sinal do nosso turbilhão, virgem nativa do meu coração, abro as janelas, invoco Jocasta, maternidade, morada, canção. Tanta beleza, tanta riqueza. Jardim no teu rosto, talvez meu amor já não haja um padrão. Talvez tudo isto seja um sonho, mas Deus sabe, Ele sabe que não. Tanta beleza, tanta riqueza. Tanta beleza, tanta riqueza. Primeiro disco, O Verão Eterno, dos portugueses Capitães da Areia. Os temas Mariana Bem Me Quer e Amor Exige Propaganda. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Thank you. final desta primeira parte de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, com a dupla alemã Anstem. O álbum chama-se Disco Advances e este tema leva o título Beaten by the Snake. Mesmo até ao fim, ainda tempo para escutarmos os suecos de Amazing.

destaque para a derradeira hora de hoje da Orelha Extra, com o excelente músico André Vida. É o triplo álbum CD Brood, Volumes 1, 3, 1995-2011. Do primeiro CD ouvimos Gypsy Star e vamos ouvir ainda um tema, no caso do CD 3, Staring Intently. Vamos evitar, pelo menos por hoje, o CD 2, que traz mais free jazz, pelo menos a música mais libertária dentro do jazz, feita por este André Vida. Orelha Extra, sexta-feira à noite, na Rádio UFSCar no Brasil, e depois ao sábado em Portugal, RUC, Rua e Castrense. Yeah.

e a seguir o projeto do marroquino radicado nos Estados Unidos da América, os Saha, escreve-se dois S's, um A, dois H's e um A. O álbum chama-se Umi e esta faixa tem como título Tariq Ibn Ziyad. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita e agora sim a mixtape, a compilação com 8 temas que os Capitães da Areia nos fizeram chegar e que seguem totalmente de seguida. Damos o alinhamento no final dos mesmos. Thank you. all yellow. myself try. Orelhestra, spreading the gospel around here. Thank you. I would go out tonight, but I haven't got the stitch to wear. This man said it's gruesome that someone so handsome should care. E aí Mixtape que a banda portuguesa Capitães da Areia fez para a Orelha Extra e que acabámos de divulgar durante esta segunda e última hora. E sendo assim, ficámos com os portugueses Heróis do Mar e o tema Cachopa. Logo depois o clássico dos Duran Duran, Angry Like the Wolf. Ouvimos também o mais conhecido Yellow para os Coldplay. Seguimos depois com a banda de Sam Breakup, os The Sea and Cake e o Weekend. Também os portugueses Clube Naval e Salva Vidas. Um outro clássico, este single para os Smiths, This Charming Man. Também o GNR com Bellevue. E terminamos com os incontornáveis The Beatles, Here Comes the Sun, mixtape dos Capitães da Areia. E são já os minutos finais da segunda e última hora de Orelha Extra, com disco novo para Disappears. Para a banda de Chicago, Disappears, chama-se Pre-Language, e trazem com eles na bateria Steve Shelley dos Sonic Youth. Ficamos com Replicate. Vamos ouvir ainda o tema título Pre-Language. Se sobrar ainda tempo, por aqui rodam os Human Switchboard. Adeus, até para a semana. Nothing is broken. Cheap.